3.3. Por gentileza, efetue cheque em uma das meias decimal 4. Com 383, como recebe em uma das meias decimal 4? Está recebendo cheque? Poderia também efetuar em 1, 2, 8, decimal 8? Gol no 383 em 1, 2, 8, decimal 8. Como recebe nessa paquete? Gol no 383, mantendo essa frequência até crash. Crash, chame Brasília, 1, 2, 4, decimal 2, 5. 570, reporte Vanil, posição Vanil em 127, decimal 5, alterna 128, decimal 45. Caso negativo, contato Vanil, reporte Barca, posição Barca em 125, decimal 15. 7 Farm. How do you read it? 1-1. Alexander 674, call me 3128, that's Mount 8. One 3-6, Roger 7-5. Alexander 680, Pacific. Alexander 680, how do you read me on this surface? Roger, sir. Remain on this Thank you. 170. Uniforme Eco Sierra Tango, estimado para o Guedes. Salvador, bom dia, é o Azul Alfa Zulu Fox. Siga, Fox. Solicito autorização de reboque do pátio número 3 para a posição número 8 no pátio 1 em Praia do Ciente. Pátio 3, posição 8, autorizado, mantendo escuta constante, apostou o término, Fox. Reportará grato. Controle 1935, Eco Índia 90. Controle Salvador, boa noite, papapá, Eco Índia 90, liberal de descida. Boa noite, Eco Índia 90, desça ao nível 050. Identifique. com dia novembro, eu vou na praia do NDB Salvador, desça para 2010, ajuste de altímetro no 012. Está autorizado bloquear e iniciar o afastamento e completar o procedimento. Afirmativo, vou voar na proa, autorizo descer no 020 e me para bloquear e iniciar o procedimento SG90. O 1-5-7-0-5-1-2-7-5 alternando 1-2-8-4-5. Boa noite, estou para a CPM-2090, foi autorizado o nível de voo 220 na rua de Confins. Posso ter aqui, estacionado 5473. Juliette Eco, confirmando o ingresso na rua Brasília 0700. Ente para ingresso aqui em Brasília, ao mesmo consciente de Brasília na frequência 124.25. Ou ainda 1-2-6-5-5. Ok, Juliette. Zero cinco cinco, bom dia, o Zico, identifique-nos, eu passo 0-0, o Zico.